Alteza para o 055 November Hotel Papá. 22, confirme o pátio? Cliente, boa tarde. 755, táxi Via Juliette, portão 9. Portão 9, vamos no PEC. Alô, boa, passarela 2230, cliente da Terra. Leva 200 para a Vitória da Conquista, por gentileza. 2230, autorizado conquista, nível 200, saída arbor, rapaz DCT. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5504, coteja. Vitória da Conquista conforme, nível 200, arbor e entrando direto, curva direita, pode entrar na pista dela. 208, controle, 5504, decimal. Planejamento correto, chama para feedback sonamento. Chamará o desligado. Salvador, boa tarde, da 3092. Vamos, terra, transfere. Vamos já, está com órgão para transferir, está boa. Da 3092, desce para o nível de voo 050, chegada Mário, da presença do ITAP. 050, da presença do ITAP, chegada Mário, 3092. Livre acionagem para início táxi. Autorizado nível 360 para São Paulo Congonha, Campo Zulu 16. Tael Leda Brite, decola 90, curva direita, controle 120, decimal 8, acena transponder 5160, gol 1399. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama ali. 95, teste 29, número 2, pushback de acionamento. Utilizado 5729, chama para o táxi. Aguarde para o pushback. Vila 925, completo final, chame torre 118, decimal 6. 86, 925. Torre Salvador, boa tarde, Vila 925, baixar travado. 925, pouso autoridade, cabeceira 10, vento 110 graus, 8 nós. TV pausa na 10, 925. O Whisky Kilo Fox até papá chama o papá. Chama papá Kilo Fox. Prossiga. Boa tarde, Trip 5241, está na remota 4 Pátio 3, nossa autorização para Montes Claros. Gente, segue a entrevista Arbor, após conquista, guarde cópia. Vai aguardar. Taxi L5729, tem 129 no POB, 3 horas e 33 minutos, apenas no Guarulhos. Web 5729, 129, 3 horas e 33, Guarulhos. Gente, 129 a bordo, altímetro no 0 no 5, taxi via Índia Alfa, no ponto espera Toriano, noite, sol 6, bom voo. Estimativa Índia Alfa, ponto espera 18,6. Obrigado, até a próxima. Web 77, informe para o Guarulhos para o destino. Gente, retroa 2233, durante a frente. November Alpha, mantendo as condições de slide 1500 pé, esquina Gama 025, reportando através do Caribe. Feedback acionamento remota 14-2230. 230, aguarde o próximo setor para pushback. Aguarde 2230. 2 Salvador, 5729, próximo posto 7, como vocês estão? 925, sala 30, direita no 219. Lembrando a direita 219, 925. O Fox autorizado a decolagem, cabeceira no 7, o esquilo Fox, vento no 20 graus, 7 nós. Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 925. Taxi 66 bordo, 3 horas e 40, antena Guarulhos. 100 pessoas a bordo? 66. 66 a bordo, altímetro no 0 no 5. Taxi via Índia Alfa, no ponto de espera Toriano, no intercional 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 86, 3217, 1015. Coordenação com a equipe de solo após passagem do TAM na retaguarda, autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Após o TAM, livre para o terceiro, 2231. 5241 pronto para a cópia? Você escuta, prossiga 5241. Autorizado Montes Claros, nível 200, saída Arbor após conquista. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5167, coteja. 1200 para a vitória da conquista, saída Arbor, após conquista direto, curva direita após, controle 128 e o transponder 5167, é o trip 5241. Afirmando destino Montes Claros. Afirma, Montes Claros. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará, obrigado. Mantém posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai passar no táxi. Guarda antes da Juliette, 125. Vamos 077, pronto para a cópia? Pronto, cópia na 077. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10. Saída da Eule da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5163, coteja. Tá, Sky, esquema H095, autorizado sinal leste, aparte estabilizado. Faz stop, deck para 2015, vai reportar estabilizado. 392. 4560, dispara o nível de voo 050. 050, tá. Projeto Delta, desça para 510, reporta entrada de Pitaçu. Decola 34, chame agora o controle no 208, bom voo. 208, tudo bem. Corre, Salvador, 3217, vamos ficar no 0, bom. 5729, contato radar, suba 360, saída da El. Temativo, 360, saída da El, web 5729. 7, que chamou o regulador, hein? Às vezes no 7, a transmissão está muito baixa, tá? Ali mantém. Ali mantém no 0, 3217. Ali mantém, 3217. 3-0 para o taxi, 3-4 na borda, 3-0-10, ao Fernando Salvador. 2-2-3-0, verifique o equipamento, nós estamos muito baixo. 9-9. Livre decolagem, aqui está no 0, 3-2-1-7. Pessoas a bordo? 34. 734 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa. No ponto de temperatura 1 no 8, decimal meia, bom voo. Deve estar sim de Alfa lá 18 meia, boa. Motor do F 5729, pode ir lá, Brite? Negativo, mantenha a pessoa da saída do F 5729. Ciente. Eco Delta, autorizado. Consegui paralelo a 1-7, reposte chão da 1-7. Índia November Alpha, reporta na rotatória. Reporta lá na rotatória, Índia November Alpha. Whisky Kilo Fox da presente, voo bridge. Voo bridge da presente, grato Kilo Fox. Edson 5729, operação para separação de tráfego, curva à esquerda, proa 155. Esquerda 155, pode informar o limite? Controle no 208, bom voo. 1208, obrigado. Bom final de semana, bom operado. Salvador, boa passarela 2230, quanto tempo? Passarela 2230, autorizada, alinha e decolar, carteira 10, centro, 120 graus, 89. Alinha e decola, 120, 2230. comando está no meia dúzia? De seis, meia dúzia de seis. Sete, tá errado aqui, vamos corrigir. Autorizado, chama para o táxi no 077. Vai chamar. 399, desconsidere, vai ser simultâneo com o do meia dúzia. É que autorizado, simultâneo com o meia dúzia, o Goro 399, obrigado. Israel? Negativo, mantém o perfil da saída, então 3217. Mantenemos, 3217. WF5729, da presente Leda. Da presente Leda, WF5729. Vou botar a tapada para 1510, que é 0095. Uno, mil, cinco, seis, até o papá. Tá, 3192, completo final, sendo torre, 118 do sinal meio. 362, apura. Mike F Delta foi autorizado cabeceira 17, vento no 20 graus, 8 graus. Salvador Azul 4206, boa tarde. Azul 4206, desse para o nível de voo 050, chegada Mari. Mari 050. De 92, informarei autorização de pouso. Guardando, 392. Passa área do 2230, decola aos 40, chama em controle no 208, bom voo. 208, boa. Salvador, passa área 2230. Passa área 2230, contato Rabat, igual 200, saiu da Arbor. Ao 200, Arbor, 2230. Cruzo 140, 5719, vai. Jet 5729, Sam Recife, 1251, na terra 1335. 10-5-4-3-2-2-5. Solo Salvador, boa tarde, 1-7. Para com... Sobe. Boa tarde, 1-7-5-5, saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Guardando, sete. Solo Salvador Tripe 5241, está logo para puxa, acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Vamos lá. Índia November Alpha, Semi Torre, 118, desse momento. 1186, Índia November Alpha, grátis para o CD. Torre Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, 30 segundos da rotatória, visual com campo. Índia November Alpha, autorizado final da 17, informe final de 3 milhas. Autoridade final informará na terceira milha, Índia November Alpha. Altíssimo 32 a bordo, altímetro 1-0 no 5, táxi via Índia Alpha. No ponto de espera, torre 1 no 8, sinal 6, bom voo. Terno 1-3-3-2-5. 1-2-5-1, e 133 aí em cima. Estabilizou 3560. 3560, completo sinal de Sami Torre 118, decimal 6. 183, 3 a bordo, altímetro no 015, táxi via Índia Alfa, do ponto de espera Torre 118, decimal 6, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera 186, altímetro no 015, bom no 017. Salvador, boa tarde, está 3192, levando na escuta. Boa tarde, 3192, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. Sim, senhora. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 20 graus, 7 nós. Autorizado, pouso, pista 10, 3560. 60, via Pesulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5172, cotejo. Autorizado, bom fim, Viseu 360, pela Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Primeira curva direita, controle 20, decima 8, transponder 5172, é o voo 71. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. Sim. Alfa, faça 1360 pela esquerda, curto. Repórter interceptando o final da 17, finge evitar todo simultâneo com o tráfego na final da 10. Afirmativo, 360 curto pela direita, Índia November Alfa. Pela esquerda de preferência. Ah, tá certo então, é pela esquerda, Índia November Alfa. Alô, Salvador Felipe, 5241 está pronto para o táxi, com 35 a bordo, 4 de autonomia, alterna Serra Bravo, Papacier. 135 a bordo, altímetro 105, táxi via Índia Alfa, seguindo a segunda aeronave da Gol com marcação da Gol, via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 noite, decimal 6, bom voo. Gente, Índia Alfa, vai atrás do Gol, marcação da Gol, não da Varg, e 118 260 no, ou 30. 118-60. Obrigado. Aproximando da Juliette, o TAM 3192, informa que está com órgão para transplante, tá? A gente vai guardar o trip que vai passar à sua esquerda, 3192. Qual a posição de parada do 3192? É o portão número 3. Autorização Índia November Alfa. Aqui. Sente o trip da passagem ao TAM, TAM segue via Juliette, portão número 3. Sente da parada da passagem ao TAM, trip 524. Muito obrigado, Felipe. Salvador, voo 925. Gente da Sierra, autorização Brasília 320. Voo 925, solicitou autorização Brasília. Afirmativo. Sai da Arbor, transição ao Fito, prevista, aguarde cópia. Arbor ao Fito, aguardando, 925. 377. 0077, ali não tem. Além bater no 0077. Então, ok, para o nível 150 para Natal, com toque remetido em Maceió, para autorização de tráfego. Gente, saída prevista Puca, transição Aracaju, aguarde cópia. Considera 1437 e aguarde o copo. Gente, na flor de Paris, está com 3 a bordo, acionado 010461 no Telex. Após Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite, decimal 6, bom voo. A gente está observando, está estacionando. Após Índia Alfa, no ponto de espera 386, trip 5241. 0095, autorizado sinal ILS, parte estabilizada. Bloqueado. Qual a repórter da Juliette, 5 meses? Porta no Travé de Paris. Levando até o Tatá, reporte na rotatória. Reportará a rotatória até o Tatá. Bor, eleva o Fito. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5174, coteja. Autorizado 360, Brasília, Brasil 17, Arbor, eleva o Fito. Decola da 10, curva direita, 208, controle 5174, transponder 925. Correto. te chamo para prospeccionamento. Cota, 92. 01437, pronto para a copa? 1437, pronto para a copa. 1437, autorizado Natal, nível 150, via Golf 677. Saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 0430, coteja. Cola 437, está autorizado nível 150, G677, saída Tuca, transição Caju, a pista 10, curva esquerda após decolagem, frequência 120, decima 8, aciona 0130. É 0430. Fechamento correto, chama para acionamento. Chamará. Com a Juliette, 3560. 77 da Gol, decola 49, chama em controle no 208, toma um voo. 208, obrigado, boa tarde. A senhora 1437, está pronto para o acionamento. Autorizado, chama para o táxi. 1437, obrigado, acionamento. E 5241, pode esperar pronto da 10. Após a passagem do... a rolagem do Gol, será Lima Ré. A passagem do Gol, Lima, sempre, 5241. 360, 5143. Fora 437, transporte 5113. 5143. 5143. Livre de colagem cabeceira 10, vento 1-0 graus 8-9. 1-8 decimal meia. Torre 1-8 decimal meia, boa tarde. Salvador, boa tarde, passo de fome na ruta Tupacá, reporta rotatória. Seguinte, autorizado final da 1-7, então final de 2 milhas. Reportará final da 1-7, 2 milhas, até Tupacá. Autoriza o Mike Deck, vai direto à rotatória? Negativo, vou tomar aqui pra baixo. Direto pra baixo. Nove, decola 5-1, chame controle no 208, bom voo. 208, obrigado, até a próxima. Vou na 309. É. Controle Salvador, muito boa tarde, gol no 399, decola da Elva, sua escuta. Gol no 399, contato radar, da 360, saída da Elva. 360, saída da Elva, no 399. Livre decolagem cabeceira 10, vento 1-10 graus 7-9.